Boa tarde, São Carlos. Boa tarde, ouvintes sintonizados em 95,3 MHz. Este é mais um programa Paracatu Zoom, chegando no ar, em fase de novas experimentações aí, né? É só experimentações. Eu sou Ricardo Rodrigues. E eu sou Elvio Tamoio. A gente já tá aí na linha via Skype, né? Com duas figuras, né? Ana Cecília Junqueira, lá de São Paulo, e Pedro Moraes, que estão aqui, né? Que já... Só vamos checar se estão mesmo. Peraí. Boa tarde, Aninha. Tudo bem? Olá, tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Elvio? Tudo bem, tudo bem. A senhora daqui a pouco vai falar para nós um pouco sobre essa gambiarra que está fazendo sucesso e, segundo as pessoas, um enriquecimento grande da São Paulo, aí, né? Bom, tô bombando. Legal. E aí o Pedro, tá ouvindo, Pedro? Boa tarde, tô ouvindo. Que nossa, que ele fez uma promoção. O Pedro Moraes é o cara que fez o site ali e tal. É, o D2 está dando sinal aqui. O Pedro tá entre os caras que mais são citados no programa, eu acho, desde o começo. Exatamente. Bom, mas começando, e aí, Aninha, o que que é o... Bom, aí a conversa é o seguinte, só para tentar entender contextualizar a prosa, o pessoal, né? O que que é? Nós vamos estar botando gente, o Ricardo tá pilotando aqui um MSN com um monte de gente. Radioscara@hotmail.com. E aí a gente vai estar fazendo experiências aí para ver se bota gente do mundo inteiro, inclusive, né? É, daqui a pouco já vou tentar botar a Laura lá do México, enfim, a gente vai tentando, vai ter bastante bagunça, mas não vai entender. Mas enquanto tem bagunça, Paracatu Zoom, nós queremos saber o que que é essa gambiarra, Aninha, que você faz todo domingo, é isso? É, falando em bagunça, tem tudo a ver. O que que é exatamente isso? É uma gambiarra mesmo, é uma festa que é organizada... pela classe artística, né? São seis amigos atores que criaram essa festa dia 2 de março do ano passado. E ela acontece todo domingo, a partir de umas 10 da noite, em Paulo, no antigo Hotel Cambridge, bem no centro, ali perto da 9 de julho. E hoje em dia ela já reúne cerca de 2.000 pessoas por domingo. Nossa. É um babado. Mas é um babado? O que que é esse babado? O que que é exatamente? O que que rola de verdade, né? Então, o que que rola? Começou com uma pista só, hoje a gente tem três pistas. É proibido tocar música eletrônica, então toca assim, 90% de música brasileira. E tem um estilo, hoje... tem um estilo de música brasileira ou é bem variado mesmo? Não, bem variado. Dentro do, né, dentro da música brasileira, a gente toca de tudo mesmo, na pista 1 principalmente. A pista 3, hoje em dia, que é comandada pelo Fábio Ock, ela toca mais flashback, pop, ela já foi para um outro lado, dance. Mas é, não toca eletrônica, né? Técnico é proibido. É proibido. Parece que o que está acontecendo? E o que acontece nessa festa? Todo domingo a gente comemora estreias e encerramento de espetáculos que estão em cartaz em São Paulo. Então, sempre tem a divulgação de alguma peça, né? Os elencos das peças se reúnem lá aos domingos para dançar, para comemorar, ou estreia, ou encerramento, ou reestreia. Tipo, semana passada a gente teve o Papa e a Bruxa, que é a nova peça dos Paralapatões, comemoraram a estreia lá. Então, a gente sempre tenta reunir esse povo do teatro aqui de São Paulo e do interior também, aos domingos aqui em São Paulo. O Pedro já foi nessa festa alguma vez, Pedrão? Perdão, eu não estava ouvindo até agora. Agora você está ouvindo, agora né? Agora você está ouvindo. A Aninha estava explicando o que que é a peça, né? A festa. E você nunca foi na festa lá? Não. Não sabe, não tem a mínima ideia do que está acontecendo com essa gambiarra. Cheguei agora. Tá ótimo. Mas beleza, mas agora tá funcionando bem. Então, ótimo. Pedro, não se assuste, porque assim, nós estamos aprendendo a ver como é que lida com isso. Hoje é um programa bem experimental. E o que que faz o Pedro em São Paulo, Pedrão? Ah, coisa da minha casa, uma cozinha. Das plantas. Faço almoço pra mim mesmo, coisa das plantas. E letra. E esse site maravilhoso, eu sei que você não quer falar sobre isso, mas esse site maravilhoso que você deu de presente pra gente aqui, né? Por que que você resolveu dar esse presente pra nós? Ah, não foi um grande investimento, tipo, é uma coisa que eu fiz rápido. É. E o Elvio é um grande amigo de anos. É isso, é só um presente, mas Legal. Bom, é, Aninha, Ana Cecília, oi. A senhora estará aqui em São Carlos dia 26, né? É, com a sua peça. É. Com Natureza Morta. É. É um espetáculo com Mário Viana, direção Eric Nath. A gente vai sair para conversar. É um espetáculo. Quem quiser mais informação sobre a festa, pode entrar no site, que é www.biaafesta.com.br. Legal. E aí tá o Pedrão, tá todo mundo reclamando aqui que tá dizendo que tá quase sem som, né? E a gente tá aprendendo. E que o público vai ter que se acostumar com isso. Bom, mas e aí? Aí essa, do que trata essa peça que você tá vindo aí? Essa peça é um texto de 97, que você escreveu. O Mário Viana é conhecido como um dramaturgo mais voltado para a comédia, né? E esse acho que é o único texto dramático que ele escreveu. E conta a história de uma mulher, né? É um monólogo, né? De uma mulher que acabou de matar o marido em busca de um sonho. Então é toda essa confusão mental que ela vive após o assassinato. Que pode ser realmente um assassinato ou pode ser uma loucura da cabeça dela, né? Eu acho que aí depende da interpretação de cada um. Legal. E essa peça já... eu perdi, ela tá em cartaz já faz... Já tá em cartaz em São Paulo? Ela ficou em cartaz em São Paulo de março a maio, no Sátiros. Agora a gente terminou a temporada e a gente quer circular pelo interior agora, né? Começando aí em São Carlos. Ai, que massa. Legal. Ah, é. A gente pode continuar. Não, é aqui, nós estamos tentando pilotar essas coisas todas e daqui a pouco, Aninha, seu celular vai tocar, porque a gente está com um problema aqui de som. Mas você continua ali com o Skype ligado, tá bom? Tá ótimo. Que é puro tá teste ótimo. Isso aqui. E agora está entrando na conversa também, né? O pessoal lá da Cupra. Não sei se já está ouvindo. Alô, Cupra? Eu acho que não está ouvindo. Atenção, imagina, coitado que quem deve estar tá ouvindo o programa. Coitado quem está, né? Ouvindo no rádio, pois né? Pois é, mas a gente vai tentando, vai tentando. A gente vai experimentando. Mas diz aí, Ricardo. tá feia a coisa, estamos banhando demais. Mas é o seguinte, nós estamos tentando aqui localizar o pessoal do Macaco Bong, né? Vamos levar assim, da tranquilidade, tá? Ninguém fica nervoso, não, porque é assim mesmo que funciona. Ok, olha lá, acho que já tá, vai entrar na roda aí. Deixa eu ver se já vai entrar na roda. Atenção, não entrou. Olha lá, tá chamando. Segura aqui. Aninha, você tá ouvindo a gente ainda, né? Eu tô ouvindo tá, bem. Beleza, mas porque aqui tá dando uma confusão. Agora o pessoal da Cupra tem que aceitar, né? A chamada. Aí, aceitou, pronto, já entrou. Olha lá, boa tarde, Tânia? Alô, Tânia? Caiu, Tânia. A Tânia caiu, gente. Peraí, vamos tentar mais uma vez, né? Não fiquem tristes. A galera tá toda assustada, né? Mas isso é um programa especial. Não fiquem tristes. Não, é uma experiência. Se a gente experimentar isso aqui agora, nós vamos experimentar quando? Desculpa, é ao vivo, né? É ao vivo. Senão, porque fora do ar, com certeza, sempre dá tudo mais certo, né? Então, tá, vamos lá. Chamada lá. Vai o pararará de novo. E aí, porque é o seguinte, o Cupra é o pessoal de são arquitetas de Araraquara que montaram um espaço, aliás, você já teve lá, exato, né? Já. Ricardo, A Cupra é um projeto bem interessante também, que eles fazem esse trabalho de misturar o estudo e trabalhos com arquitetura com produção artística, intervenções culturais que acontecem no espaço deles lá em Araraquara. A gente já realizou alguns eventos lá, em parcerias e tal, foi bem interessante, tem um público sempre cativo ali. Um domingo por mês tem um evento sempre acontecendo lá. E agora estão fazendo até mais eventos. É um trabalho bem, bem legal. Já um grupo de pessoas que se juntou para fazer acontecer mesmo alguns eventos lá em Araraquara. E aí? A gente está tentando conectá-los. Atenção, mais um. Vai lá, atenção. Mais um aceitando. Já entrou na roda. Boa tarde. Boa tarde. Quem é que está falando desse lado daí? Que parece que você está no México, é isso? Tudo bem? Tudo bem, você? E aí, Laura, tudo bem? Ó, você já está aqui, nós estamos na conversa com a Ana Cecília lá em São Paulo, com o Pedro também em São Paulo. Agora entrando a Laura, que está no México. Que lugar do México você está, Laura? Monterrey. Monterrey. O que você está fazendo em Monterrey, menina? Tô aqui, com meu marido. Pagando ele. Legal. E você tá trabalhando com... Você trabalha com ecologia, isso, né? É, eu me formei em biologia. Na verdade, eu não tô trabalhando ainda, mas eu sou formada em biologia. Tá legal. Bom, a ideia do programa, até o final, é a gente começar a conversar um pouco sobre a experiência de estar fora do seu lugar de vida, né? Provavelmente acho que vai entrar, inclusive, Luciane lá da Austrália, né? Enfim. Então a gente já começou uma prosa aqui. Eu não sei se tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? O Pedro tá ouvindo, mal, Pedro? Né? Eu ouço bem vocês, mas eu ouço com dificuldade os convidados. Ah, tem, quem é que tá falando? A Ana. A Ana está com dificuldades do quê? De ouvir os convidados. Ah, tá. Você está com... Eu idem. Você idem e a Laura também. Laura? Oi? Você está ouvindo bem os convidados ou você nem está ouvindo os convidados? Os convidados eu não estou ouvindo bem também. Pois é, então os convidados vão ter que me desculpar, então eu vou ter que tentar fazer... A gente faz o intermédio aí junto com os nossos ouvintes, né? Pra todo mundo. E tem mais gente já chamando aqui pra querer entrar. Mas voltando a Laura, e aí? Vocês foram fazer, estão fazendo o que exatamente no México? O Thiago é formado em agronomia, né? Ele foi convidado pra vir trabalhar aqui no começo do ano passado. Ele já tá aqui há um ano e meio. Eu tava acabando a faculdade aí no Brasil. Eu terminei no final do ano passado e vim pra cá em janeiro. Legal. Agora eu tô aqui procurando alguma coisa pra fazer. Tá legal. Agora me diz uma coisa, Laura. Eu me lembro logo, acho que o quê? Uns 3 meses atrás, quando a gente surgiu a história da gripe suína aí, né? No México, foi apavorante. Foi uma época que você tava correndo risco, inclusive, de não vir pro Brasil, né? E agora parece que tá inverso a coisa, né? Como é que tá aí no México essa coisa da gripe? Então, aqui a gripe tem alguns estados que ainda tem casos. Que ainda está bem complicada a questão da gripe, mas são estados mais pobres, né, como sempre. Mas está tranquilo, assim, a gente escuta ainda muito falar no rádio, as pessoas tomam bastante, assim, para continuar lavando as mãos, quando for espirrar, para espirrar por o antebraço, no rosto, né, e continuam aquela coisa de usar álcool em gel que já existia aqui, agora mais ainda em todo lugar que você vai, você encontra. Mas aqui em Monterrey não tem nada. Eu fui semana passada para um outro estado, que chama Tabasco. Também estava tranquilo. Tá legal. Em São Carlos você não encontra mais álcool em gel. Pois é. Em São Carlos não tem mais álcool em gel, segundo a informação do nosso grande pesquisador em álcool em gel aqui, né? Mas é o seguinte, ó. Tem uma explicação. Quando teve a gripe também, a gente não conseguia comprar nem máscara. Pois é. E tem uma grande explicação aqui do homem que comanda todo esse processo aqui, né? O D2, dizendo o seguinte, que se aumentar o som de todo mundo, as pessoas vão estar voltando para si mesmo. Então, por isso, infelizmente, eu e o Ricardo vamos tentar dizer para a Ana e pro Pedro agora o que a Laura disse, né? Depois a gente pode bolar um. Que lá no México a coisa está um pouco mais tranquila em relação à gripe suína. No momento, né? E que foi um pânico, de fato, a situação lá e tal. Agora, e São Paulo? Como é que tá, Ana ou Pedro? Oi. Pode falar, Ana. Fala, Pedro, seu. Ele tá falando? Não, pode falar. Ah, é verdade, ela não ouve. Aninha falando. Acho que aqui em São Paulo... Não tá, agora tá... Existe, mas... A gente tem que considerar como uma gripe normal, porque senão você fica louco, né? Principalmente de casa. Tá legal. Mas eu acho que não tem risco nesse ponto. Eu tenho uma amiga também que mora no México e falou a mesma coisa. Então eu acho que isso tranquiliza também a gente. Até, né, falar com eles e ver que passou e tudo bem, entendeu? Não foi tão ruim assim. A gente pegar as pesquisas, mora mais gente de outras doenças do que essa gripe. Então, é o risco de todo mundo que tá vivo, né? Morrer de alguma forma, não é? Ou sendo atropelado. Tá, então Aninha, agora pra você ouvir a conversa da Laura, você vai ouvir o seu celular tocar, você atende, porque aqui somos nós que estamos chamando o seu celular, que você vai entrar agora pra ouvir. Tá bom? Já tá tocando? Tá, tô aqui. Então já atende, já tá ouvindo aqui? Tô. Pronto, agora beleza. Aí agora você já tá ouvindo. Laura, fala um oi pra Ana. Oi. Oi, tudo bem? Oxa! Agora vocês estão se ouvindo. Bom, mas conta aí então. Conta pra Laura que tá lá no México, então, né? Como é que tá a situação em São Paulo da gripe aí? Então, eu acho que tá mais tranquilo. Eu acho que as pessoas estão um pouco apavoradas, mas não é uma coisa que faça com que as pessoas fiquem em casa ou deixem de seguir as suas vidas, né? Acho que você pode falar, você já passou pela experiência, agora ela tá passando pela gente. E eu não tenho receio nenhum, eu acho que a gente tem que ficar bem tranquilo. É, nós não estamos tão tranquilos. Aliás, teve um caso hoje em Araraquara, né, de falecimento, né? Então, a não, coisa... Não, mas se você pegar as pesquisas, eu acho que morre gente de tanta coisa todo dia, né? Se a gente... Eu não sei, eu sou contra o, né, eu sou contra o medo coletivo. Peraí que tem um recado pra você. Pra você desligar o Skype agora que tá retornando pelo Skype. Tá, peraí. Tá, aí, Laura, pode falar. Você tá me mandando um recado aqui, pode falar. Não, é que eu não tava. Na verdade, eu não consegui entender muito do que a Ana tava falando. Ah, tá. Mesmo pelo telefone. Mesmo pelo telefone. Ou seja, esse programa experimental está ficando realmente caótico. Experimental. Mas volta aí. É, mas agora. A gente vai precisar de alguns dias para dar uma melhoradinha mesmo. Não, pois não é problema. Na verdade, o problema é que a gente achava que o Skype, se você jogasse todo mundo aí, ia ser a qualidade de som para todo mundo, de fato, né? Só que, na verdade, isso não acontece. Do mesmo jeito que acontece, por exemplo, quando você está fazendo uma prosa de enfim, no seu computador de Skype com várias pessoas. Na rádio tem alguma coisa que não está batendo. Mas voltando aí, falando um pouco do México, né? É, qual é a grande dificuldade, Laura, de estar morando num país que não é um país que é seu país? Ou seja, você acabou de chegar, você tem até quanto tempo no México? 6 meses. 6 meses. Você, e como é que é? O que, que você sente mais a diferença isso? Ah, mais diferença? Na verdade, assim, não posso reclamar, que nem tem muita gente que vai pra Europa, assim, que reclama muito das pessoas, né? Então, dos mexicanos. Eles são muito parecidos com os brasileiros. O que a cultura, né, é muito diferente, os hábitos aqui, eles têm costume assim, a alimentação é completamente diferente da nossa. Então eles têm aqui, né? Eles tomam o café da manhã, que é entre 8 e 10 da manhã, que é o que quando a gente estuda o espanhol que é o desayuno. Que aí é uma comida leve que nem a gente. Café, leite, um pãozinho, uma fruta. Aí depois eles têm o almuerzo, que é entre tipo 10 e meio-dia, que aí eles já comem carne, ovo, bacon, aí já é bem mais americanizado, entendeu? Aquela coisa assim de comida forte mesmo, comem bastante taco junto com a comida e tal. Aí depois eles vão almoçar, que aí é a comida, né? Que é tipo 2 da tarde. Então, assim, os horários são completamente diferentes, que aí é uma comida normal. E depois tem a janta, né? Que aqui eles chamam de cena, que aí é um horário normal, tipo 8 da noite. Aí. Mas assim, eu acho que isso, na verdade, a maior, assim, diferença é nisso, é nos horários de comida. As comidas, né, são completamente diferentes. E a relação com os gringos, no seu caso, quando você vai pra rua, ou seja, você tá bem caseiro, detalhou todas as coisas do dia a dia mesmo. Mas como é que é o dia a dia? Ou seja, você sai pra rua, como é que é a relação com o estrangeiro, por exemplo? O Ricardo vai contar pra nós, teve uma experiência... Eles adoram brasileiro. Eles adoram brasileiro? Adoro. Ou brasileira? Você fala que é brasileiro, eles são loucos. Por quê? Ah, não sei, a gente acha que a gente é muito mal visto, mas aqui no México, pelo menos, a gente é super bem visto. Eles adoram brasileiro, samba, caipirinha, acham lindo, tudo lindo. Ana, você já esteve fora algum tempo ou não? Como assim? Aninha, Ana Cecília. Ah, já tá me ouvindo, Laura? Agora, Laura? Ah, ótimo, então vai. Eu já morei fora, sim, mas não no México, morei nos Estados Unidos, 1 ano. E como é que é essa história? E demora, eu sempre falo que demora uns 3 meses pra gente se adaptar. Aí depois de 3 meses você pode morar 1 ano ou 10 anos, que tanto faz. Que você, o corpo demora pra adaptar, o clima, a alimentação, a língua, né, que... Você começa a sonhar na língua que você está ouvindo, né? É muito estranho, você acorda um dia, você sonhou em inglês ou sonhou em espanhol, no caso dela. Isso. É muito legal. Como que é isso, sonhar em inglês ou em espanhol? É, quando você começa a viver num lugar, né, depois de 3-4 meses, a língua passa a ser sua, né, a sua língua nativa praticamente, então você sonha na língua. Uhum. Isso é muito legal quando acontece. E, Ana, né, você não é natural do São Paulo capital, onde você mora hoje, né? Não, eu sou de Ribeirão Preto, né? É, então. E essa mudança de lugar, você sonhou com... Você demorou um tempo pra mudar, pra sonhar com a capital? Eu sonhei com o Kenner, né? No primeiro tempo. Porque sonhando com a poluição, com o trânsito, com violência. Não. Ah, eu me acostumei bem rápido aqui em São Paulo até. Acho que teve... Conheço muitas pessoas que voltaram, que não se adaptaram, mas felizmente, ou infelizmente, né? Porque eu falo que a sociedade vicia, que é igual droga. Ela não faz bem, mas você não consegue viver sem. É São Paulo, né? São Paulo realmente é isso. Mas agora eu não consigo mais ir embora daqui. O Ricardo morou um tempo em Londres também, é isso, né? Eu morei. E aí? Ah, foi uma experiência bem interessante, né? Foi uma experiência bastante rica culturalmente, assim, né? Como elas estão citando, porque eu acho que é esse choque cultural que você tem, além de você tentar se reconfigurar a sua forma de viver nesse outro lugar, de acordo com as lógicas vigentes naquele espaço, você, quando você volta, você também se sente reconfigurando as lógicas quando que você vive aqui. Pelo menos eu senti muito isso. Né? Então, na verdade, coisas cotidianas que eu fazia antes da viagem aqui, quando eu voltei com a experiência de lá, eu me deu mais vontade de repensar elas, de fazer outras leituras e de... E eu acho que isso acabou acontecendo de uma forma meio automática e você começa a perceber isso depois de um tempo também. Isso é uma experiência bem, bem interessante, assim. E, na verdade, mas eu acho que a viagem que mais me mudou foi quando eu saí de São Paulo e vim morar em São Carlos. Essa sim foi uma viagem que eu acho que me transformou ao ponto de eu não querer mais voltar para São Paulo e acabar ficando por aqui e sem perspectiva nenhuma, no momento, pelo menos, de voltar para lá. Assim, acho que... Eu acho o lugar no meu papel de entrevistado de hoje é um depoimento. Pois é. Não, e aqui a gente está com o Marcos Nunes, né? Que também está aqui no Skype, mas ele não vai poder entrar nesse momento, porque eles estão no jornal. Estão ouvindo a gente, né? O pessoal de Sergipe, né? Do jornal lá de Sergipe, que é o seu nome. Está ouvindo a gente, um grande abraço, está mandando um beijo para as meninas, né? E está dizendo o seguinte, que eles estão numa reunião de pauta, que eles estão fechando o jornal de hoje, lá em Sergipe, né? E também a Luciane, né? Que está lá na Austrália, dizendo que o horário lá é meio insólito para ela estar participando de um programa de rádio. Ou seja, a coisa parece estar começando a dar certo, né? Mas vocês estão falando de morado. Eu já morei tanto, ou seja, eu já fui expulso de tanto lugar que eu já não sei direito de onde eu sou. Mas o lugar que eu mais me sinto fora do ar é exatamente aqui. E o Ricardo fica bravo com isso. Agora, me diz uma coisa. Todos vocês que já viveram essa experiência, né? A gente não perguntou pro Pedro, né? O Pedro não tô conseguindo localizar o Pedro. Oi, tô aqui. Ah, beleza. Agora achei você aqui na tela. E aí, meu querido? Você ouviu alguma coisa da conversa ou não? Ouvi, agora eu ouvi a Aninha, ouvi o Ricardo. E ouviu a Laura também? Não. A Laura acho que não. Não? Então, agora, se você ouviu, e aí? Você já esteve fora do país? Eu morei, será se lembrar, morei 9 meses em Lisboa, né, na verdade, na linha de Cascais, próximo a Lisboa, morava num lugar bacana ali em Oeiras. É, bonito mesmo, lindíssimo. Muito bonito. E, enfim, é uma adaptação super fácil, né, Portugal, né, e quanto à comida, quanto a tudo, quanto às pessoas, eu não cheguei a achar, apesar de ter sido uma experiência gostosa pelo lugar e tudo. Não achei ao longo do tempo que eu cheguei a me sentir tão bem quanto eu poderia estar me sentindo naquele período aqui, porque sempre tem aquele lance daquela a sensação de pertencimento quando você está no seu lugar, com tanta gente em volta. Então, quanto mais amigos portugueses eu fiz, é claro que menos isso foi um problema, mas ainda tinha uma saudade imensa da minha gente, na medida que aqui eu ainda tinha muito mais gente do que lá. E é engraçado que, ao contrário do Ricardo, a minha vinda para São Paulo, eu acho que foi uma adaptação mais difícil, porque eu era novo, e um moleque caipira era novo, vir para a cidade grande, é uma adaptação muito mais difícil do que depois que você já é escolado, né, de uma cidade grande, de uma cidade cosmopolita é você ir para qualquer lugar do mundo. Eu acho que da roça para o mundo é mais difícil do que de qualquer lugar do mundo, para outro lugar do mundo, desde que sejam coisas mas voltar para a roça depois que é o grande problema, né? É isso, eu acho que eu não consigo mais fazer não, de jeito pois nenhum. Pois é, eu tô tentando. Eu fiz essa adaptação difícil de sair da roça e agora voltar me parece impossível. Agora, Pedro, uma coisa que eu sempre, quando a gente se falava um pouco, enchi a sua paciência, até a Ana tá ouvindo, né, Ana, Pedro? Né? Tô ouvindo. É que para você ir no teatro, né? Enchi o tal. Você começou aí, depois você falou, cara, pelo amor de Deus, dá um tempo. O que era o teatro? O que você viu de teatro lá em Portugal? Que depois você acabou vendo de diferente aqui em São Paulo. Não, eu falei pra você no teatro, acho que eu fui duas peças, já nem me lembro, foi uma adaptação a um Hamlet, alguma coisa, nem lembro direito. Eu achei, sinceramente, eu achei ruim, não quero agora fazer, sei lá, ofender alguém, mas eu achei só muito precário, mas eu sinceramente não sou um grande fã da cultura portuguesa em outras esferas também, mas a questão é que você tem menos gente fazendo as coisas, né? Então, se você vai ver na TV, você vai ver atores, às vezes, pouco preparados, né? Você vê os músicos não tão maravilhosos, isso aqui também acontece em alguma medida, mas eu achei o teatro lá, eu achei meio precário comparado com o nosso aqui de São Paulo, mas isso é claro que eu não sou uma voz... É, mas você é público e, de fato, é assim, quem vê, quem é, né, olhar é uma visão crítica da situação. E aí, Ana, você quando esteve lá nos Estados Unidos, exatamente onde você falou que estava? Eu fiquei perto de Nova York. Chegou aí ver teatro, essas coisas, chegou a ver... Eu vi tanto os clássicos, né, musicais da Broadway, da vida, como os off-Broadway, que eram... Nessa, os teatros alternativos de lá, que é muito bacana, qualidade maravilhosa, assim. É outro esquema, né? É outro esquema como? Nossa, não, é assim, a técnica que eles têm, o tempo que eles têm para se dedicar à arte, né? O tempo e o dinheiro para você poder viver da sua arte, que acontece muito hoje em dia. Hoje em dia o ator ele acaba tendo que fazer mil e outras coisas para sobreviver e ele acaba mergulhando realmente, né, na técnica, no trabalho, no, de ator, né, no ensaio. Então você ensaia nas horas extras e faz uma peça que você vai ensaiar. Eu não concordo, eu acho que a deficiência, há tanto aqui em Portugal mesmo, né, conheço amigos também que já viram coisas lá e relataram a mesma impressão, né, do Pedro. E lá em Nova York a qualidade é, assim, é... Os atores nascem já, em 3 anos já estão aprendendo canto, dança... Na escola é uma coisa, o incentivo à arte é bem maior, né? Lógico que também tem o problema de ser também um mercado, né, quase só de musicais, mas se você for atrás dos teatros alternativos, também tem qualidade. Legal. Bom, mas já entrou mais gente na conversa, né? E agora é de Araraquara, né? A Krupa. Acertei? Krupa. Acertei? Acertou. Eita, nós, até que enfim, né? E quem, o que que é a Krupa? Quem tá falando é a Tânia, é isso? É a Denise. Ô, Denise, é o tudo bem? A vida tá boa? Você tá ouvindo a conversa ou não? Tô, acabei de começar a ouvir, né? Tá legal, tá. Então a gente tá com a Laura... Tem muitas pessoas conectadas aqui. É, tá uma bagunça gostosa até, né? Nós estamos com a Laura lá em Monterrey, né? No México, que tá aí ainda, né, Laura? Tá aí. Então tá a Laura lá no México, em Monterrey, o Pedro em São Paulo, na Barra Funda, a Ana no centro lá de São Paulo, Ana Cecília, que aliás provavelmente vai estar com o espetáculo aí na Krupa, né? Mas o que é a Krupa? A Krupa, aqui a gente é um grupo de pessoas que busca desenvolver aqui em Araraquara atividades ligadas... A cultura, a arte, nas suas diversas linguagens. Tá, e são todas arquitetas, é isso? Somos 3 arquitetas e uma atriz. Ah, é, esqueci da atriz, ela vai ficar brava depois, né? Mas enfim, o que vocês fazem, né? O que vocês apresentam? O cotidiano, né? Cotidiano. Nosso cotidiano é assim, a gente prepara as atividades são... Eventos de música, exposições de artes plásticas, fotografia. A gente prepara o espaço, procura buscar condições para apresentação de artistas aqui do nosso espaço. Então, nosso cotidiano é esse, é buscando parceiros, contactando com artistas, para apresentar para um público daqui de Araraquara, que é um público que, graças a Deus, tem bastante oportunidade de consumir, né, arte assim, de qualidade. E a gente é mais um ponto aqui, tentando promover isso tudo. Você é natural de Araraquara? Eu sou. Ah, então temos uma que ainda está no seu... A gente estava comentando das pessoas que tinham ido morar fora. Você já saiu de Araraquara para morar um tempo? Eu já saí e voltei. Para onde que você foi? Eu fui para São Paulo, Ribeirão, e agora estou aqui, de volta. A gente estava discutindo também um pouco São Paulo, né? O que que te tirou, trouxe de volta de lá? Era um momento... Era um momento, eu fui estudar e acabei fazendo faculdade um pouco em Ribeirão e terminei aqui em Araraquara. Tá certo. Mas assim, busco também um pouco ir na contramão da aglomeração, né, da cidade grande. Legal, bom, a gente já tá, então, daqui a pouco nós vamos estar com mais gente na roda, né, do outro lado do mundo, né? Que maravilha. Nós vamos ver se a gente consegue, ela tá respondendo, vamos lá, ela ficou brava que ela tava dormindo, obviamente que lá deve ser outro tempo, né? Mas a gente vai, vamos lá, atenção, quem estiver ouvindo, né, vai ficar super empolgado, etc. E tá falando, pô, os caras estão batalhando e tal. Vamos ver se a gente já consegue a Luciane, então. Vamos lá, tá chamando, né? Aceita aí, Luciane. É ótimo, todo mundo ouvindo. Vamos lá, gente. Atenção que vai estar todo mundo ouvindo. Luciane, já tá ouvindo a gente? Tudo bem? Tudo bem, você, Elza? Tudo bem, querida. Onde você está? Eu estou em Brisbane, na Austrália, nesse exato momento, tomando meu café da manhã. 7h34 da manhã aqui. Que horas? 7h34 da manhã. 6h34, não, eu te acordei. Acordou. Bom, é o seguinte... 7h34, pode falar. É o seguinte, Não, desculpa, eu estou interrompido, mas a gente estava conversando com o pessoal, umas arquitetos, o pessoal da arquitetura, né, um lugar chamado Krupa, em Araraquara, né? Nós estamos com o Pedro Moraes lá em São Paulo, com a Ana Cecília também em São Paulo e a Laura em Monterrey, né? No México. E aí eles estão falando um pouco dessa coisa de sair de casa aí, né? Quanto tempo você está aí na Austrália? Eu estou aqui há 8 meses. E como é que foi essa adaptação? A adaptação no começo foi bem difícil. Acho que o primeiro e segundo mês é bem difícil. Porque em relação à cultura, em relação à língua, eu cheguei aqui sem falar nada de inglês. Eu fui para casa de família, que nós chamamos de homestay. E é uma cultura assim, completamente diferente, não era minha casa, né? Eu me senti um pouco perdida no começo. Mas agora agora eu não quero nem voltar mais, né? Como todo mundo diz, a gente vive aqui um sonho e no final a gente acaba não querendo voltando. Mas isso aqui não é vida real, não, viu? Porque você é jornalista, né? Eu sou jornalista, eu vim pra cá por causa do inglês mesmo. E acho que eu precisava do meu inglês pra continuar, pra poder subir na minha profissão. Eu tava trabalhando como assessora de imprensa aí no Brasil. E não, realmente não era meu sonho ser assessora de imprensa. E aí eu falei, eu preciso de outra coisa, eu preciso de umas férias pra eu pensar o que realmente eu quero. E eu tomei essa decisão exatamente por isso, pra poder pensar na minha vida, pra poder melhorar o meu inglês, aprimorar o meu inglês. Eu aqui estudando, batalhando, trabalhando. É isso aí, morrendo de saudade do Brasil. Isso deve fazer. Engraçado que você comentou de viver um sonho, chegar num. Ter uma visão de até que parece que não é realidade. Qual que é esse choque que você está tendo aí, né, de ter essa visão, pensando na Austrália mesmo, né? Que características são essas que você tem visto no elas estão presentes mesmo no cotidiano do australiano, ou você acha que é uma realidade sua de quem está chegando na Austrália, né, na situação que você está chegando? Na verdade, Elvio, é difícil falar exatamente o que a gente sente aqui. É uma sensação assim, que só quem vem sente. Mas é uma vida assim, a gente tem um compromisso com o trabalho, a gente tem um compromisso com o aluguel, a gente tem todo esse compromisso. Mas como que eu posso te explicar isso? Mas é bem diferente do Brasil, porque aqui você trabalha 4 horas, você ganha dinheiro. Você trabalha 4 horas por dia, você ganha um dinheiro para você pagar seu aluguel, para você comer, e ainda dá para você guardar um dinheiro para viajar, entendeu? Então é isso que é o sonho de todo mundo. Isso. Você trabalha como cleaner, que é uma faxineira, né? Ou você trabalha como garçonete, ou você trabalha como... como empregos casuais, e você ganha um dinheiro para você viajar. Eu viajei bastante aqui por volta da Austrália, e só trabalhando assim, só trabalhando com emprego, se você realmente não ganha dinheiro. E eu, como jornalista no Brasil, eu não conseguia guardar esse dinheiro, não conseguia economizar esse dinheiro. Pra poder viajar. Eu acho que todo mundo gosta de viajar. Peraí, gente, desculpa interromper, Lu, mas alguém tá ligando alguma outra coisa aí, uma rádio? Que é isso? Desculpa, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alô, alguém ligou algum trem aí? Tá todo mundo aí ainda ou não? Depois desse tá trem? Tá todo mundo, ah, bom. Tá todo mundo. Alguém ligou, mas tem gente chamando aqui, até legal. Não para de chamar a gente aqui. Que é o seguinte, não... Não, não, vai falando, vai mandando mensagem. Mas continua, desculpa interromper, Luciano. Pode continuar. É exatamente isso, eu não tenho como, é só quem vem e sente, mas assim, a saudade é muito grande mesmo. Eu acho que eu só aprendi o valor da palavra saudade quando eu cheguei aqui. Eu deixei meu noivo no Brasil, ele estava lá me esperando, e... Você deixou o noivo aonde? Aonde você... no Brasil me esperando, São Paulo. Tá, e aqui em São Paulo você fazia exatamente o quê? Você falou que era editora e tal... Eu era assessora de imprensa aí em São Paulo, da agência 4, não sei se você conhece. Sim, sim. E era uma agência bacana, eu estava ganhando um dinheiro assim, não suficiente, mas um dinheiro razoável. Mas eu resolvi conhecer outras coisas. Legal. Ana, tá ouvindo? Eu tô. Pedro, tá ouvindo? Chamada oral, sim. Hein? Tá. Mas vocês agora ouviram a Luciane falando? A Ana com certeza, porque ela tá com o telefone, né? Eu não. Você não ouviu? Nem Laura, nem Pedro ouviram? Não. Eu não ouvi. Tá. E agora nós tá querendo entrar na linha aqui, mas vai ser impossível, né? O meu amigo Plauto tá no Emirados Árabes. Não tem como, enfim. Posso até tentar botar ele na prova. Oi? Aquela entrada daquela disco dance lá, pode ser ele. Mas daqui a pouco a gente vai entrando. Ana Cecília, tá ouvindo, né? Me diz uma coisa. Você viu que eu já tô com sotaque diferente, né? De todos os lugares do mundo. Você estava. O Pedro fez um comentário a respeito do teatro, né? Lá que ele viu em Portugal. Não perguntei para os demais. A Laura foi pro teatro aí em Monterrey? Ainda não, é óbvio. Ainda não foi, então tem que ir. Para contar para nós como é que é. Tá bom? E a Luciane, já foi no teatro aí na Austrália? Como que chama a cidade, Lu? Chama Brisbane, a cidade. Tá, e você já foi ver alguma coisa, algum espetáculo, alguma coisa aí, não? Não, porque aqui é um absurdo de caro. O que é um absurdo de caro? Um espetáculo é um absurdo de caro, um teatro aqui é muito caro. O cinema eu só vou porque eu ganho ingresso de escola mesmo, porque é muito caro. Ingresso de cinema aqui eu preciso trabalhar 3 horas do meu dia para pagar um ingresso de cinema. Caraca. Então eu dou prioridade para outras coisas, eu acabo dando prioridade para viagem, esse tipo de coisa. E o que que isso, então, e o que que dá para fazer de legal, então, aí? O que dá para fazer de legal? Aqui em Brisbane é uma cidade, não é uma cidade tão turística, aliás, não é uma cidade turística. Tem apenas uma praia artificial aqui, que chama muito bem, que é esse nome, e é um lugar, assim, que para relaxar. E aqui tem muitos parques, e os australianos, assim, eles têm um lema que é no worries, é tipo, não se preocupe com nada, viva a vida e relaxa. E eles vivem assim, é muito, o bacana daqui é que se você for no parque, você encontra pai, mãe e criança brincando junto. Uma coisa muito difícil a gente encontrar no Brasil, porque acho que o brasileiro trabalha e não tem tempo. Aqui o comércio fecha 5 horas da tarde, eles vão para casa, eles jantam com a família deles, eles são muito mais família que nós. Comparado com os brasileiros, eles são muito mais família. Legal. E eles vão aos parques ao domingo, é bem bacana. Legal. Laura, acho que você que tá, deve estar conversando com alguém aí, está entrando na nossa conversa aqui, né? Mas a Luciana estava dizendo o seguinte, Laura, que lá em Bristol, é isso? É, tem ele, o que tem, né, enquanto lazer, etc. e tal, é uma praia artificial. Praia artificial é uma coisa que o México não tem, né? Praia artificial não. Que aliás são umas praias lindíssimas, né? É isso? Maravilhosas. E você vai muito em praia, né? Não como eu gostaria, né, meu bem? E como são? Você tá querendo agora fazer um trabalho em Cancún, é isso? É, gostaria muito. Vamos ver se vai dar certo. Legal. Ana, voltando à questão da pauta dos espetáculos, né? Você ouviu aí a fala de todo mundo, né? É, você é atriz, né? Foi para São Paulo para ser atriz, inclusive, né? Como é que anda esse teatro paulistano? Você que é toda envolvida com produção. E o Pedro realmente tem razão. Quer dizer, não conheço o teatro dos outros lugares do mundo, mas conheço um pouco do país inteiro, né? Como é que anda esse teatro em São Paulo? Eu acredito que a produção de teatro cada vez está melhorando a qualidade. Há muita coisa ruim ainda, né? Eu acho que nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, né, houve uma explosão de produções em função das leis de incentivo, né, de lei SMS, que aí principalmente o SMS agora esse ano e SUNAT e tal. Ainda falta, né, alguns espetáculos ainda têm baixa qualidade e tem alguns espetáculos de muita qualidade, né? Eu acho que está havendo há grupos que estão pesquisando e melhorando muito e uns que estão continuando na mesma. Então, acho que a diferença entre os espetáculos está aumentando muito. Como é que eu coloco isso? Não sei se eu fui clara. Bom, claro, eu espero que você nunca seja tão clara, né? Me diz uma coisa. Agora eu acho que a Luciane e a Laura não ouviram como que o Pedro. Não, agora acho que a Ana todo mundo está ouvindo, né? A Luciana tinha caído, mas já voltou. Isso, né? Voltou. E agora me diz o seguinte: Krupa, né? E aí, ouviu? Você não ouviu o relato lá da Austrália nem do Monte Rei, né? Não. Mas ouviu a Ana. Como é que anda essa. Vocês que trabalham com essa coisa das artes cênicas, né? Em São Paulo. No interior de São Paulo, Araraquara, como é que andam as coisas por aí? Olha, aqui a gente vê também bastante produção, mas ainda com pouca qualidade. Uhum. E até tem espaço para apresentações, para circulação na cidade mesmo, das peças produzidas na cidade, mas eu acho que carece um pouco de formação, de conteúdo, de técnica, para ter um resultado que eu acho que possa sair só do micro, assim, para circular num âmbito maior e poder tá assim, sendo bem recebido em outros lugares também, né? Eu tô com uma ideia. Sair um pouco da produção caseira, digamos. Tá legal. Eu tô com uma ideia maluca aqui, que hoje eu tô todo voltado pra técnica, né? Daqui das coisas. Se as pessoas linkarem, todos vocês que estão me ouvindo, entrarem no site da rádio, não dá também? Não vão. No caso, eu ouvi com um delay, aí vão ficar malucas. Aí vão ficar malucas. Mas malucas elas já são. Todo mundo que tá falando aqui já é, porque tem problema, né? Vamos lá. Quem não falou ainda? Pedrão. Você tá aí? Tá. Tô aqui. Então comenta. Não ouvi nada, mas tô aqui. Você não tá. Então comenta isso que. Mas eu não ouvi nada. Comenta tudo isso que você não ouviu, então. Faz uma análise detalhada. Os debatedores de ambos os lados têm toda a razão sobre o que disseram. Olha, quem não ouviu o Pedro, ele disse que todos os debatedores até agora têm ampla razão sobre o que está aí. Mas o nosso tempo, como é que está aí? Tranquilo? Está tranquilo, a gente ainda está em tempo. É experimental mesmo, né? Esse programa é uma tentativa de ver como que nós vamos fazer depois para todos os ouvintes entrar na conversa, né? Para todos os... aos poucos eles vão todos entrando aqui, a gente vai ter que fazer uma porque, uma ó, o meu querido, aqui. Eu sei que também está ouvindo a gente lá em Florianópolis, né? Não. E estava quase entrando na conversa, mas não tem mais cabo aqui, né? O Eduardo Gentil, que é editor de Olho na Ilha, o nome. Acho que deve ser uma revista, suponho, né? Que ele está dizendo aqui que O que, que é que você tá... Enfim, tá ouvindo, tem um monte de gente além, e tem o MSN também que pode funcionar. Quem, o pessoal, que... inclusive, tá aqui falando no MSN, que ficou, sabe, que eu falei que tava rolando esse caos aqui no rádio pelo Twitter, e já apareceu gente no MSN falando, ficou sabendo pelo Twitter e começou a ouvir. Então já. Pede pra comentar, quem tá falando isso aí? Você também tem Twitter aí, tá, né? Tem claro. Twitter, Paracatuzum. Tem o Paracatuzum e tem o da rádio também. E da rádio, qual que é da rádio? Qual que é da rádio? O da rádio é o Rádio Fiscar. Rádio Fiscar. O usuário é Rádio Fiscar e que tem quase 400 pessoas seguindo. Filiado. E... É, já... Ah, eu vou entrar. A gente da Gambiarra também tem um, então vou seguir vocês. Ah, ótimo. Legal. Já vai seguir. E a Luciane, tem aí, tem Twitter aí? Na verdade, eu tô falando do meu smartphone, não tô falando do computador. Então não tenho como ter acesso ao rádio momento. Ah, tá. Bom, e você precisa terminar de tomar o café, né? Bom, se você quiser desligar, então, mas já pode entrar, pode. Bom, aliás, vocês não estão ouvindo. Voltando a quem? Vocês não estão ouvindo. Eita, nós estamos parecendo aquele jornal da Torre. Pode falar, Luciane. Pode falar. Eu vou me despedir da galera, porque eu vou ter que ir pra escola agora. E, então, mas eu fico aí, eu tô online sempre, porque eu tô sempre no Skype online. É por causa do meu telefone e legal. Se tiver uma outra oportunidade, você me liga e a gente tá legal. Não, e eu vou fazer, nós vamos dar um jeito aqui de fazer com que todas as pessoas, e você vai virar do Paracatuzum, você não sabe disso, mas você vai virar correspondente especial da Austrália. Que bacana. Tá bom? Olha que chique. Tá legal. Então depois do site, você já entrou no site, enfim, aí você passa a notícia, palpita, faça a pauta, enfim, tá legal? Boa aula, Luciane. Muito obrigada. Tá bom, querido. Tá chovendo aí, não? Como é que tá o tempo aí? Como tá o tempo? Tá sol, mas tá um pouco frio, não tá um tempo legal. Não tá um tempo pra praia, mas tá um tempo pra ficar quentinho dentro de casa, quietinho dentro de casa, mas tá bom. Pelo legal. Tempo. Um beijo pra você, então. Beijão, pessoal. Um beijo pra todo mundo, gente. Legal. Tchau. Krupa. Trupa. Trupa. Truta. Desculpa. K-R-U-P-P-A. Desculpa. Elas ficam bravas comigo, mas eu tô fazendo um curso, inclusive, e vou tentar um dia falar Krupa. Aí, consegui. Mas e aí? O que vocês acharam de tudo que vocês não ouviram? Olha, chamam tudo muito misterioso, né? E a partir de agora, então, vocês topam ser correspondente do Paracatuzum de Araraquara, é isso? Topamos, achamos muito legal essa troca com todo mundo. Legal. E enriquece, né? Enriquece as discussões, o que a gente pensa. Legal. Bom, e é essencial. E você sabe que essa Ana com quem nós estamos falando, que aliás a Ana é a única que está ouvindo porque ela está via telefone. É a Ana que vai apresentar o espetáculo aí com você, só falta fechar a data. Prazer, né, Ana? Prazer, tudo bem? Ela hoje me perguntou. Hoje as duas me perguntaram separadamente ao que era uma coisa ou outra, agora vocês já estão sabendo. Mas e aí, Laura? Que fica durante as falas, que ela fica impaciente. A Laura toma remedinho pra você ficar calma, mas não fica. Aí ela fica falando essas vozes. Parece. E elas ficam ouvindo. Mas e aí, querida? Manda o seu recado. Você é nossa correspondente em Monterrey, no México, né? E aí você vai passar todas as notícias, as novidades, tá bom? Pra gente. E você que é da área de meio ambiente, agora vai entrar numa pauta, inclusive, dessa história da Agenda 21, que você já deve estar conversando com o pessoal aí da Amazônia, que já estamos em contato, espero, né? Tá bom, querida? Tá bom, meu bem. Como é que foi essa experiência? Qual experiência? De participar desse programa estranho. Ah, é muito legal, viu? Achei super legal a iniciativa, só podia ter sido de você mesmo. O que vocês estão rindo? Por favor, as pessoas não tecem comentário rindo. É a sua cara fazer esse tipo de coisa, super legal. Legal. Todos os cantos do mundo em São Carlos. Ótimo. Parabéns. Tá legal. Então, um beijo pra você, tá? Beijo. Um bom trabalho aí. Logo, logo você já tá lá nas... Como chama o lugar lá que você vai... Ela quer pesquisar tartaruga em... Onde que é? Cancún. Ela não tem nada, né? Eu também quero. Eu também quero, né, cara? Eu também tô afim, né? Aliás, quem quiser ir pesquisar tartaruga, é só escrever pro Paracatu Zoom que a gente vai fazer um concurso. Né? Nossa, nós vamos montar um projeto com todo mundo pra Cancún. Perfeito. E aí quem banca a passagem são vocês mesmos. Ótimo, né? Exatamente. Então tá aqui, querido, um beijo, obrigado pela sua participação, né? Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Desculpe dessa dificuldade paracatuzúnica aí de você não ouvir todo mundo, né? É, a gente vai melhorar. A dona Cíntia tentou entrar na conversa, mas aí ficou bastante em cima da outra linha, não deu. Daqui a pouco falo com ela também, tá bom? É, foi eu que falei pra ela entrar. Um beijo pra você então, querida. Um beijo. Até mais. Um beijo. E Monte Rei, tá como que tá aí? Gente. Como é que tá o tempo em Monte Rei? Tá um calor insuportável. Você ia falar outra palavra, cuidado, você não pode falar palavrão aqui, essa menina é bocuda. Não pode falar essas coisas erradas. Ela é bocuda, não pode, você não pode falar esse palavrão. Mas e tá calor aqui, tipo assim, derretendo o cérebro. Tipo assim, quase 42 graus. Você tá brincando. Nossa. Você tá brincando. Tá assim, assando. Caraca. Nossa. E aqui um frio. Domingo, ó, aqui sábado tá em São Carlos, teve tá calor. Jogo de futebol aqui. Sábado teve o jogo? É, jogo de futebol no estádio, né, com todas as pessoas e tal, chegou a 48 graus. Caraca! E os caras jogaram pelado. Isso aqui é uma verdadeira panela de pressão. Sério? Lá hoje tá 42 graus aí? 42. E nesse jogo, 48 graus, todo mundo pelado, né? Mais ou menos. Caraca! Então tá bom, querida. Nossa correspondente de Monterrey, né? Sim. No México, que é, fica a zona, o que, que é isso? Norte, sul, leste, oeste do México? Nordeste, é bem perto dos Estados Unidos, nós estamos aqui. Tá legal. Um beijo no Thiago, tá bom? Tá bom. Fala pra ele trazer uma laranja pra nós, tá bom? Tá bom. Ok, um beijo pra você então, obrigado pela tua participação. Tchau, tchau. A gente vai se despedindo, Ana, agora depois nós vamos despedir primeiro. A gente vai começar a despedir cedo, né? Pra dar tempo de todo mundo. Pra dar tempo, exatamente. Falar, né? Exatamente. E você pode perguntar também, porque tá todo mundo te ouvindo, viu, Ana? Que a Ana, agora, a partir de agora, é a nossa correspondente para a Catus Única do centro da cidade de São Paulo. Bem do centro. Nossa, é pra sempre agora. Adorei. Pra sempre. Pra sempre. A partir de agora é o programa, né? Então você pode perguntar, você pode perguntar. Aí cada dia, por exemplo, semana que vem nós vamos discutir capoeira. Né? Nossa, nós vamos ótimo. Discutir aqui capoeira, essa história da capoeira regional, etc e tal. Então as pessoas aqui, nós vamos dar um jeito de todo mundo ouvir aí, né? E aí vai ser entrevista assim, aberta total, conversa geral, né? E quem estiver ouvindo aqui mesmo em São Carlos ou aqui do lado, aqui no São José e quiser participar também, é só entrar, né? Ou no MSN da rádio, que é Rádio Fiscar, @hotmail.com. Tá, ou se não, no Skype. No próprio Skype entrar falando, né? E entrar falando. Nós vamos fazer agora virar isso. Meu querido Pedro. Eu queria fazer uma declaração aqui pública. Quem é que está fazendo uma declaração pública? Quem está fazendo uma declaração pública? Quem você acha? Então vai. Aninha. Não, queria falar que eu amo vocês aí, Elvio principalmente, que inventou essa ideia louca. Esse programa da rádio é maravilhoso e estou tirando o chapéu aqui, porque é uma iniciativa experimental, mas muito, muito valiosa, e que vocês tentem cada vez mais conectar todos nesse Skype, porque daqui a pouco vai estar fluindo tranquilo e não vai cair mais, que é muito bacana. Tá, mas você que está privilegiado aí com o telefone, você continua, tá? Sim. Então, agora vai se despedir o nosso correspondente, né? Da Barra Funda. Né? Nossa, nosso correspondente para Catuzuro, que já desde o começo, né? Foi o cara que criou o site. Fala, na Barra fica mais chique. Na Barra, é o cara lá da Barra. Né? E aí, maluco? O que você achou dessa experiência? Um cara. Há muito tempo que eu não me sentia tão útil, tão autorizado sobre todos os assuntos. Que ótimo! Não, eu fico muito envaidecido de ser uma autoridade sobre coisa nenhuma, sobre assuntos nenhum. Pode contar sempre. Não, contar não, você já está intimado. Quando precisar de uma opinião sem nenhum embasamento, eu tô aí. Legal. E é da hora, gente. O site do Paracatuzu, inclusive, tá aí aberto para partir e para tudo, né? Inclusive, o Pedro, de vez em quando, ele fala, esse negócio tá muito desatualizado, né? Bota coisa aí. Tá, ele dá umas broncas, né, cara? Então, você tem que manter. Então, por favor, o nosso correspondente, a partir de agora, vai começar a botar coisa aí. E a Krupa? Acertei. Isso. Aí. E aí, agora não erra mais. Nós temos aí mais os últimos minutos. Faltou o Pedro terminar de se falar. Ah, é, o Pedro não falou? Eu acho que falou. Ele tá aqui linkado. Pedro, você falou? Oi. Não, você quer... ele se despedir oficialmente. Ah, tá. Então vamos lá. Bom, beijo pra vocês aí. Obrigado pela... E como que é esse beijo? Estamos às ordens. E como que é esse beijo? É um beijo carinhoso? Ah, aquele, você sabe. Ele é muito bravo, ele é muito bravo. Esse é o nosso correspondente mais bravo, tá? Pedro, um beijão pra você, carinhoso, querido. Valeu, obrigado. Beijão, sempre, querido. Sempre inventando em todas as loucuras que a gente inventa, né? Então, a partir de agora, você já toda quarta-feira, apesar que você tem aula de quarta-feira, né, maluco? Tem, é que agora não temos causa da gripe suína, né? Até dia 18 a USP tá com aulas suspensas. E você faz letras lá na USP, é isso? Sim. Então tá legal. Então, na hora que começar a aula, você vai ter que mandar suas contribuições gravadas, tá bom? Um beijo pra você, querido. Abraço, beijo. Tchau. Até mais. Krupa! Krupa. Ah lá, acertei. Krupa! Bolinha. E aí? Como é que foi pra vocês? Ah, foi muito bom, Elvio. Legal. Gostando de participar. Foi legal. Sacanagem, né? Conta pra gente os não, foi legal. Os próximos eventos aí na Krupa, pro pessoal que tá aqui em São Carlos, o pessoal que não tá na Austrália, então, né? Então, pois é. Isso que eu ia também falar agora pra vocês. Domingo agora a gente tem mais uma edição de Som em Série com a banda Nuda do Recife. E é uma parceria que a gente está fazendo com a Massa Coletiva e São Carlos, que está fluindo muito bem. Então, estamos promovendo vários eventos juntos aqui na Krupa e trazendo um som diferente aí, um circuito B, para a galera de Araraquara e região. E aonde fica a Krupa? Isso. A Krupa fica na Avenida Feijó, 804. No centro, aqui em Araraquara. Belíssimo lugar, inclusive. É lindíssimo. Né? Aliás, um trabalho muito bonito mesmo. Tem que todo mundo ir lá conhecer. E quem quiser saber pelo site, é Krupa. Joga Krupa no Google e aparece lá. Multiply.com.br. Legal. Então tá bom, querido. Então tá topado, então. Toda quarta-feira vocês estão na conversa com a gente aqui, tá bom? Nos aguarde. Aí vocês vão. Prepara, pode preparar surpresa pra gente, assim. Isso. Legal. Os entrevistados daí, né? Tá bom? Fazer pauta e tudo mais. O programa agora tá cheio de gente, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo. Obrigado, querida. Ana Cecília, e aí? Olá. Você tem tempo de falar tchau? Que já tá chegando a hora do Brasil. Vou fazer um convite, então, pra vocês. Rapidinho. Porque domingo, a gambiarra acontece todo domingo. E é difícil pra o povo que tá aí no interior vir, né? Porque trabalha na segunda-feira, tem faculdade, estuda. E então a gente vai fazer uma gambiarra especial na sexta-feira que vem, dia 14, aqui em São Paulo, para aqueles que moram longe, então eles podem vir. Na sexta-feira, dia 14, na The Week, aqui em São Paulo. Aí mais informações estão no site, mas aí você tem a chance de conhecer a festa e saber o que rola. De DJ convidado já tá confirmado Zé Pedro e Adriane Galisteu. Poxa, então tá bom. Então todo mundo lá, e quem quiser mais detalhes é só mandar um e-mail pra nós aqui no Paracatuzu, a gente responde direitinho. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem, tchau.